mas ele não quer que aconteça do meu jeito. Eu declaro que eu aceito, e agora um milagre sou eu, sou eu. So